Decepando cabeça, me vi cavando trincheira na terra, neguei bem pertinho do fim, a fim de invadir. Defini quem mandar nisso aqui. Caminho entre becos estreitos, sombrio, com gelo na alma, coração vazio. Roda roleta, eu sou puto capeta, a sorte é lançada na sua sangre. Ratatata no valão, mas o corpo me morto de novo no flash dos porcos. Eles querem meu fim, bebendo meu sangue na carne, o banquete fugindo flagrante. Chinelo de dedo, dedo amarelo. Perigo constante, ecoa no gueto, grito do flagelo. Elo do inferno e a terra dos homens. Corredor polonês, a bola da vez, pode ser eu ou você. Parte da massa empilhada, 300 de Esparta na mala no rio Tietê. Ponto 40 contra a resistência, ninguém aqui tem peito de aço. Dos calabouços do medo, isso não é voz do favelado. Mas é um rap de favela. Os bicos surgem entre choque. Não vende fumaça, não joga confete. Treme na mira da Glock. Nós é o rap de favela. Nos calabouço do medo. O elo do inferno, a terra dos homens na linha de frente do gueto. Nós é o rap de favela. Os bicos surgem entre choque. Não vende fumaça, não joga confete. Treme na mira da Glock. Nós é o rap de favela. Nos calabouço do medo. O elo do inferno, a terra dos homens na linha de frente do gueto. E eu prossigo há mais de 10 anos cantando, rimando e as ruas representando. Mais letal que explosivo em banco, a quadrada que explode os crânios. Vento levanta poeira em meia tristeza que assola a favela. Lobo soprou, barraco desabou, predador na selva fazendo miséria. Observando sempre atento cada detalhe em minha volta. Uns quer andar de meiota, mas não corre e só fica na bota. Entre armas e drogas, vitória sem glória, medalha honrosa, inimigo. Lágrimas da mãe em memória do filho que chora aos pés de Cristo. Então para e pense, vê se compensa ter o coração que é bandido. Esquecido, perdido, à beira do abismo, tragando sua vida em cachimbo. Ei, você, presta atenção, ninguém tá brincando, jogando confete. Se traficar, ideia é o crime, prepara as algemas que aqui nós é o rap. Nós é o rap de favela. Os bicos surgem entre choque. Não vende fumaça, não joga confete. Treme na mira da Glock. Nós é o rap de favela. Nos calabouço do medo. O elo do inferno, a terra dos homens na linha de frente do gueto. Nós é o rap de favela. Os bicos surgem entre choque. Não vende fumaça, não joga confete. Treme na mira da Glock. Nós é o rap de favela. Nos calabouço do medo. O elo do inferno, a terra dos homens na linha de frente do gueto.